São cinco quadras a mais do que a casa de antes. Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar. Não é tão fácil assim. Tá nos planos a gente se afastar, como você pediu pra mim. Pra desconstruir o que vivemos de vez, vai levar alguns anos e não um mês. Primeiro, não vou mais falar seu nome. Segundo, vou trocar meu telefone. Depois de bloquear nas redes sociais, pra não te ver mais, pra não sofrer mais. Terceiro, eu vou esquecer seu rosto. E do seu beijo quero ter desgosto. Vou me desfazendo de você, pouco a pouco. Mudei de endereço, mas eu deito tão distante. São cinco quadras a mais do que a casa de antes. Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar. Não é tão fácil assim. Dá nos planos a gente se afastar, como você pediu pra mim. Pra desconstruir o que vivemos de vez, vai levar alguns anos e não mês. Primeiro, não vou mais falar seu nome. Segundo, vou depois de bloquear nas redes sociais, pra não te ver mais, pra não sofrer mais. Terceiro, eu vou esquecer seu rosto. E do seu beijo quero ter desgosto. Vou me desfazendo de você, pouco a pouco. Primeiro, não vou mais falar seu nome. Não, segundo, vou trocar meu telefone. Depois de bloquear nas redes sociais, pra não te ver mais, pra não sofrer mais. Terceiro, eu vou esquecer seu rosto. E do seu beijo quero ter desgosto. Vou me desfazendo de você. A mão tem que estar aqui em cima. Juntos assim, ó. Yeah, yeah. Segundo, vou trocar meu telefone. Depois de bloquear as redes sociais, pra não te ver mais, pra não sofrer mais. Terceiro, eu vou esquecer seu rosto. E do seu beijo quero ter desgosto. Vou me desfazendo de você. Obrigado, Bruno. E viva esse sonho através da terra do nunca desse cara aqui, ó. Aqui tudo pode, gente. Vamos ser felizes. Obrigado! Sorriso Maroto, Rio de Janeiro!